82, 83. Atualmente eu moro na Torre, que também é um bairro bonito, um bairro que tem histórias, né? E que hoje é bem habitado. Eu chamo que a Torre é o meio do caminho para os outros lugares. Ela fica no meio de tudo. Porque se você quer ir por Olinda, você passa pela Torre. Se você quer ir para Boa Viagem, que é o outro extremo, você passa pela Torre. Você está na cidade, quer ir para um dos bairros subúrbios, né, mais profundos, mais para dentro da Zona Oeste, você passa pela Torre. Então, os bairros Madalena e Torre, para mim, eu considero como bairros no meio do caminho. Eu moro no meio do caminho. Nessa época, o quintal de uma casa era um mundo a ser explorado. As árvores se convertiam em refúgios, a rua era a continuação do quintal, mal havia TV e nem existiam os videogames, nem os celulares. E no final da tarde, subia aquele cheiro de jasmim. Eu via muito meus colegas de rua, né, brincando de bola de gude. Então, como eu não podia brincar na rua, eu brincava com a minha irmã e umas duas pessoas mais que podiam ir na nossa casa para brincar. Então, era tudo bem limitado. Embora eu sempre fui bem curiosa, eu subia, ficava sentada no muro e ainda dava pitaco no jogo dos meninos que estavam na rua. E sempre gostei muito de futebol também. E já tinha jogo de futebol, eu não podia participar, mas eu ficava no muro olhando e ficava gritando de lá, do muro para os jogos. Eu queria jogar, eu sempre gostei muito de jogar, né? Já no segundo grau, eu até cheguei a participar, assim, de basquete no colégio, porque aí eu fui estudar num colégio na cidade, no centro do Recife. Comecei, né, aos 14 anos, 13 para 14, a andar de ônibus elétrico sozinha e vim na cidade, porque vinha para o colégio. Quando criança, quem não roubou frutas de algum vizinho? Quem não fez travessuras na escola ou no bairro? Vanusa nos confidencia algumas das que ela fez. Eu morava na Caxangá, mas assim, a minha infância foi muito na várzea, que eu estudei naquele colégio Instituto Santa Maria Mazzarello. E uma coisa que eu lembro muito daquela época eram as assombrações que ficavam no pomar das freiras, que a gente ia roubar jambo, e falavam que tinha assombração. A gente já levou carreira de cachorro, né, para não roubar jambo no quintal das irmãs. Já passei muitos dias lá, assim, ficava direto para fazer trabalho na escola e as irmãs ficavam cuidando da gente. E uma coisa muito legal na época assim, da minha infância e pré-adolescência eram os jogos escolares. Então, a gente ia para a frente do colégio, andava mais um pouquinho, porque as irmãs não gostavam, mas a gente ia pedir carona com o dedinho na rua para ir para o Salesiano, para o Auxiliadora, para o Nóbrega, para jogar. E era uma farra, assim, parava o carro, não tinha essa parada de cinto, não sei o quê, ia um sentado no colo do outro, era muito legal. Outra coisa que eu vou confidenciar, entrei muito no Caxangá Golf Club, sem ser sócia, para tomar banho de piscina, e entrei no carão. Entrava assim, levava minha toalhinha toda organizada, dava bom dia pro porteiro, boa tarde, e passava direto. Eu e uma turminha, todo mundo tomar banho de piscina. As crianças inventavam muitas brincadeiras. A imaginação voava livre para se divertir com o que se tinha à mão, seja um pano, um tecido e até uma telha. Então, quando eu meio que, entre aspas, ganhei asas, que foi vir para a cidade, para um colégio maior, eu entrei nos jogos, no jogo que eu entrava no vôlei, no basquete, o colégio tinha isso, e aí já começou, já era mais adolescência. Para se ter uma ideia, eu brinquei de brinquedo até os 15 anos. Eu brinquei de brinquedo. De boneca, acho que é por isso que a minha paixão por bonecos e de conversar tanto com os bonecos, porque isso reflete muito a minha infância, presa, né, assim, e sem muitas condições financeiras, então eu vivi o mundo lúdico que eu criei com o que tinha. Eu lembro muito, meus bonecos eram todos de feira, todos, sem exceção. Alguns, um ou outro, minha avó fazia. E os acessórios da casa, os móveis dos brinquedos, eram de caco de telha. Na lateral da minha casa tinha um muro, e eu, quando quebrava uma telha ou tinha construção de alguma coisa, pegava tijolo, fazia cadeira de balanço com um pedaço daquelas telhas coloniais. E também fazia casinhas, as mesmas casinhas que eu fazia dentro de casa, aí, com cadeira, com coisas, eu fazia nas árvores. Na Avenida Caxangá não havia a pista do BRT, era a época do ônibus elétrico, mais conhecido como trolebus. Circulou pelo Recife dos anos 60 até o ano de 2001. Titi e Vanusa viajavam nesses ônibus para ir para a escola e a cidade. Era o momento das primeiras paqueras, dos primeiros amores. O ônibus elétrico da Caxangá, que era super devagar, era muito lento. E a gente sempre se atrasava quando a banana do ônibus caía. E sempre tinha algum maloqueiro para gritar: motorista, para o ônibus que a banana caiu. E assim, tinha, quando chovia, a gente ficava com medo, né, de levar choque no ônibus. Pronto, lembro muito dessa coisa do ônibus elétrico cair a banana. Ele está no meio do caminho, né? E naquela época, engraçado, as pessoas não existia o estresse que existe hoje por chegar atrasado, desorientar, né? Digamos assim, as agendas das pessoas. As pessoas não avançavam nas outras com raiva. Era sempre engraçado quando essa banana caía. Inclusive quando a pessoa estava de volta para casa, porque estava muito cansado, queria chegar logo em casa para jantar e dormir. Os trabalhadores, no caso, né? Mas eu via no ônibus, eu pegava um horário que se chamava, que hoje eu acho que não tem mais, chamava vespertino. E eu via que as pessoas, sempre fui muito de observar os traços, né? E os jeitos, os trejeitos de rosto das pessoas, os olhares, as caras e bocas. Já nessa época, eu já era muito atenta, né? Tinha uma atenção muito a isso, a expressão da pessoa, do rosto, mais até do que eu falar. E isso hoje reflete muito na minha arte. Eu geralmente tenho isso bem muito gravado e muito forte nas memórias. E isso reflete muito quando eu boto, acho que, as expressões dos bonecos. Assim, uma coisa muito engraçada também, quando eu estava adolescente já, eu namorei com um menino do Engenho do Meio. E ele passou um tempão para dizer que morava no Engenho do Meio. Ele sempre falava assim: Cordeiro, Iputinga, não sei o quê, mas não falava Engenho do Meio. Aí, quando ele me levou na casa dele, aí eu falei: isso aqui não é Engenho do Meio? Ele fez: é, mas eu não gosto de falar o nome desse bairro, não. Por quê? Porque quando eu era menino, que eu ficava, saía do colégio para esperar o ônibus do Engenho do Meio, todo mundo tirava onda quando ele subia no ônibus. Ele fazia: tomara no Engenho da Gaia, né? E aí ele não me falou de pronto, né, onde ele morava, porque ele tinha vergonha, era traumatizado desde menino, porque o Engenho do Meio era conhecido como Engenho da Gaia. Não me pergunto por quê, né, eu acho que por razões óbvias devia ter. É tanto que o bloco que tem lá, que nasceu lá, é o Cabeça de Touro, né? Você está escutando o programa Histórias do Velho Oeste, com a participação de Vanusa e Titi, que nos trazem algumas de suas lembranças da Zona Oeste do Recife. Aproveite agora para tomar água e para ir no banheiro. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Não cai no jacunhão. produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Seguimos com o nosso programa de hoje com a participação especial de Vanusa e Titi, duas mulheres que cresceram na Zona Oeste do Recife e compartilham suas memórias conosco. Nessa viagem através do tempo, vamos rememorar dos lugares de lazer e das festas que aconteciam por aqui. No meu bairro tinha uma festa que se chamava Festa do Ipiranga. Era uma festa, tipo festa de rua, né? Com roda gigante, com a maçã do amor, com aqueles bote, que eram brinquedos, né? De festa de rua, que hoje em dia tem mais no interior. Mas lá sempre existia uma área enorme, uma área que acho que pertencia à ferroviária. E esse muro enorme, todo de grama, bem verdinho, em dezembro, todo dezembro tinha essa festa de Natal e Ano Novo. Naquela época ainda existia muito a coisa das tradições que você trazia do interior. Passava uma semana antes se preparando, né, o ano inteiro, às vezes, esperando, porque nessas festas você arranjava paqueras que não, antigamente era, não se ficava, você paquerava as pessoas. Você dava uma volta, né, com seus pais, ficava mais atrás e paquerava, piscando, né, o olho, não tal. E aí você fazia que ia comprar uma pipoca, alguma coisa, e você falava com aquela pessoa. Tempos depois, quando havia uma energia que rolava e a pessoa se interessava e tal, sempre arrumava uma forma de saber onde você morava. Essa festa, da qual Titi fala, acontecia no bairro da Mostardinha, bem perto da Avenida 21 de Abril, e como toda festa de rua, era de graça. Né? E você não pagava para entrar na festa, era uma festa de rua, festa livre. Você pagava para correr nos brinquedos, tinha carrossel e muita bola, muita cor, muita música. Né? Titi falou da festinha, né, do Ipiranga, e a minha festinha top na Caxangá era a exposição de animais. A exposição de animais era tudo, né? Era roupa nova, estilo country para ir para a exposição. Teve uma época que era moda, né? Era chapéu, colete, bota. E a gente ia, e assim, tinha muito gatinho para a gente paquerar. Tinha suco no saco para a gente beber, suco no saco. E assim, já fiz muita farra lá com as meninas na época que eu fazia magistério. Aí a gente se reunia, ia para lá, para exposição de animais, que era uma farra. Outro lugar onde os romances começavam eram nas festas em casa, os assustados. Uma vitrola e alguns discos para passar música, pouca luz, decoração adequada e aquele perfume cheiroso. Tinha muito assustado, que eram festinhas de adolescentes que se fazia. Escolhia a casa de um que os pais eram mais flexível. E aí botava luz negra. Luz negra e músicas. As músicas eram Bee Gees, sabe? Era por aí, assim, vários dessa época aí, dos anos 70, existia. Hoje só quero a luz do luar. Eu lembro muito também das festinhas, né? Eu era muito pequena, mas as minhas irmãs faziam muito. O assustado. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censura ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, lua tão cândido. Sob um banho. Quanta lembrança, hein? Atualmente, Titi ainda mora na Zona Oeste, nesse bairro que ela disse que é no meio do caminho, o bairro da Torre. Vanusa deixou essa região e foi morar em Olinda. E nessa viagem pelas recordações da Zona Oeste, também conversamos sobre o que aconteceu com as casas onde elas moraram. A casa está lá ainda. A gente vendeu a casa, né? Passamos por lá depois da morte do meu pai. Voltamos, né? Vimos a casa, estava reformadazinha, né? Ainda com aquele Santo Antônio na frente, que tinha de azulejo, né? Aqueles quatro azulejos fazendo a imagem de Santo Antônio. Meu pai era devoto. Mas, assim, próximo tá bem diferente, né? A rua calçada. A minha rua era de barro. Era de barro. Então, eu brinquei muito subindo nas montanhas de barro que usavam para aterrar, né? Eu subia na montanha de barro, me deitava, saía embolando, feito um bife à milanesa. Eu adorava aquilo. A nossa casa também. Ela hoje existe ainda, está lá do mesmo jeito. As coisas estão mais ou menos tudo do mesmo jeito lá. Mas foi vendida, né? Assim, meu pai morreu já faz um bom tempo, né? E a outra casa que eu morei foi alugada, foi na Amoroso Costa, na Várzea. Também existe. Outro dia, quando o meu neto estava aqui, de 22 anos, eu fui mostrar para ele, né? E ela existe e ela continua exatamente igual de quando eu morei, né? Então, assim, é bem forte, porque, assim, quando você vê que tá tudo do mesmo jeito, as lembranças, elas chegam mais fortes ainda, né? E meio que ratificam o que você já sente. E é isso, assim, morei em vários lugares. Hoje na Torre, tudo muito diferente da época em que eu vinha, eu visitava, né, as pessoas daquela época, que eram parentes. É bem diferente do que é hoje. Mas, assim, ainda existem as praças, né, a Torre tem muita praça. A Torre ainda tem um pouco de verde, né, por causa da beira-rio. E é um lugar que eu adoro morar, já moro lá há 16, quase 17 anos. E gosto muito, assim, por ser o meio do caminho. É isso, querido e querida ouvinte. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos a Titi e Vanusa por terem nos guiado nessa viagem por algumas de suas lembranças. Porque lembrar não deixa de ser uma forma de viajar e de fazer presente um acontecimento que já passou. Mas eu espero com que eu falei hoje aqui, vocês também relembrem e tenham se sentidos, né, acolhidos, tenham se sentidos amados, né, com essas lembranças, energias totalmente para cima, porque a vida é isso, é ao longo da nossa vida o que a gente constrói, o que a gente leva são essas lembranças. Elas ficam gravadas para sempre. Um beijo para todos. Quero dizer para as irmãs do Mazzarello, mandar um beijo muito carinhoso e pedir perdão por ter roubado tanto jambo lá no colégio. Quero me desculpar com o porteiro do Caxangá Golf Club por ter entrado na cara de pau. Quero também mandar um cheiro para Ari, que era meu parzinho na quadrilha, e que cresceu e deve estar um homem lindo e que nunca mais eu vi. Hoje a época é outra, as diversões são outras, né? Cada uma tem seus encantos, mas